Papá, Oscar November Eco, pronto, cópia. Autorizado, São Paulo, nível 400, via Upper Whisky 58, até Campinas. Saída, gole, transição, Gonza, pista em uso, 1-0. Controle, 1-19-35. Pós-decolagem, curva à direita. Transponder 5423. Oscar November Eco, correto para o acionamento e táxi, chame a torre em 118.3. Gol 1674. 674, aguarde Campinas. Ah, escuta a saída prevista, por favor, amigo. M Aerovia Peru Whisky 58. Afirmo 674. Gole transição Gonza. Obrigado. Pronto, cópia. Afirmo, 674. 674, autorizado, Campinas, nível 360, via Upper Whisky 58, após conforme o plano, decola da pista 1-0, saída gole, transição Gonza, primeira curva à direita, controle 1-1-9-35, transponder 5176. Aprovado 360 para Campinas, via Upper Whisky 58 até Mavic, após conforme o plano. Decolando da 1-0, curva à direita, gol, transição Gonza, 1935, 5176, transponder, gol, no 674. Gol no 674, correto, chame pronto no portão 06. Obrigado. Sou Salvador, azul 4061, pronto para táxi, está com 123 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia e altera confi. Azul 4061, táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista 1-0, o ajuste 1-0-1-3, torre 1-1-8-30. O táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 1-0, lá, quando torre 118-3, ajustado 1003, azul 4061. Correto. 707, visibilidade agora que piorou um pouquinho. Eu tô avistando já seu farol na final curta. Grato, agradeço. Torre Salvador, boa tarde, azul 4061, pode esperar da 10 e pronto. Gente, mantém a posição. Mantém a posição, azul 4061. Sete, perdi o contato visual com a aeronave a partir da metade da pista, confirmo. Controlou a aeronave? Controlou, já tá liberado. Ok, então considero pista livre, no solo aos 5-4. Confirme, por favor, o teto na final, dos mínimos? Dos mínimos, curva moderada. Dos mínimos, curva moderada. Se a gente liga direita, chamando o jogador solto. 219, uma boa tarde. Ali e mantém o azul 4061. Ali mantém azul 4061. 4061 alinhar e decolar. Vento 100 graus, 10 mais. Livre decolagem azul 4061. Voo 1807, táxi via Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia para o 03. Beleza. O vento é de 080 graus, 10 mais. Gente, grato, livre decolagem, portão 10, azul 4069. Salvador azul 4061, vai aguardar mais um minutinho aqui no máximo na cabeceira para resolver um. Ok, chame pronto para decolar. Chama lá. Tá pronto agora, o azul 4061. Então, azul 4061, agora. Negativo, tá livre decolagem, o vento 070 graus, 8 nós. Livre decolagem, azul 4061. Salvador, tá 3835, passo. Ah, estabilizado em LS, tá 0, estabilizado. Baixou e travou. Sente o 3835, continua a aproximação. Informe se avistar na final da pista 1-0. Uma estimada agora de operação dos mínimos, o que é em torno de 250 pés de teto, visibilidade 1.500 metros. A gente está 3835, forma avistada, iniciando a aproximação perdida. Ótimo, informe que a pista já está livre. 7 graus, 3835. O azul decola aos 58, controle é 119, decimal 35. 7935, azul 4061. Vento 120 graus, 129. O vento tem estado alinhado, intensidade média de 10 a 13 nós. Para 335. Gol 649. 649, prossiga. Quantidade de operação agora? Faz um instante. Iniciando a aproximação perdida, tá? 3235. Sente em frente e chame o controle 19.35. 19.35, tá 3835. Certo de 200 pés, visibilidade em torno de 1.500 pés. 1.500 metros. Gente, teria condições de avaliar as pessoas da lâmina de água na pista? Podemos acionar a infra-aero, gente? Por gentileza, obrigado. Tango Eco Zulu November, mantenha a posição. Próximo a Pátio 1, para a entrada no Pátio 1, chama novamente 129 solo para instruções. Solo Gol 674. Firme quem chama o solo? É o Gol no 674, apenas para confirmar, está aberto para decolagem do aeroporto, né? Afirma. Estamos operando com teto de 200 pés, visibilidade em 1.500 metros. É as condições da pista, por gentileza, eu teria como nos informar? 649, Gol no 674. Informamos que a Infraero não tem equipamentos para medir a quantidade, a lâmina d'água na pista. 4-Tango-Eco-Zulu-November, autorizado cruzamento do pátio, prossegue para a pista 1-0. Autorizado cruzamento do pátio 1, se chame na Taxi Alpha. tarde. Dan 3155. Minha última informação, papá. 360 Guarulhos para Papá. Dan 3155. 340 Guarulhos, confirme. Ah, se o senhor tiver o 340, tá ok, senhor. A gente pode dar tá positivo. Gente, aguarde Guarulhos, nível 340, tá? 3155. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da pista no zero, saída dial, transição Diner, primeira curva à direita, controle 119.35, transponder 5170. Autorizado 340 Guarulhos, Upper Whisky 50, pista no zero, curva à direita após a decolagem, saída dial Diner 119.35, controle 5170, transponder. 3155, correto, chame pronto no portão 02. Chamar, obrigado. Informa condições boas de decolagem, sem possibilidade de atrapalhagem, está muito boa aí a aderência. Ok, ciente, seu decolagem é o 1-2, chama o controle 0935. Grato. Nível 360, aguardo coordenação. Aguardando. Pode coordenar o 400? Para o posto de estacionamento, gol no 674. No 674, autorizado, reporte táxi, portão 062. Chamada para o táxi, ou no 674. O 1785 é o solo voltando? 1785, prossiga. O senhor solicitou o nível 400? É, já que vai coordenar, se possível 400. Se tiver já coordenado, pode ser o 36. 7. Salvador, Salvador, boa tarde, Papa Tango Lima, na Unha Aerófica. Papa Romeu, Papa Tango Alfa, prossiga. Instrumento Belo Horizonte 340, quem é que dá Romeu? 340 Belo Horizonte, aguarde coordenação, o Papa Romeu, Papa Tango Alfa. Alfa. Táxi Gol 1674 com 81 a bordo, autonomia de 4:30, alterno Galeão. O 1674, táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da pista 10, torre 118.3, ajuste 10013. Gente, livre táxi Juliette e Alfa, ponto de espera 283. Boa tarde, obrigado.